E hoje vamos falar dos jogos da série Arkham. Eu sou Anderson Soares. Eu sou Daniel Marques. Eu sou Leon Jones. E este é o Cine Loucura. E se tiver e-mail, e-mails primeiro. Now I'm taking you down too. Daniel Marques. Eu. Em 2009, nós fomos apresentados ao primeiro jogo da série Arkham, o Arkham Asylum. Jogo da Rocksteady, com o roteiro de Paul Dini, que também é o roteirista das histórias em quadrinhos do arco Arkham Asylum, né? Aqui no Brasil deve ter ficado Asilo Arkham. Of course! Alguém chegou a ler a bagaça dessa história em quadrinhos? Não. Então, não. Ninguém leu. Posso dar um adendo rapidão? Pode. Paul Dini, ele é um cara que muito requisitado no assunto Batman, ele faz roteiro de história em quadrinhos. E ele é um dos principais, se eu não me engano, ele é um dos principais roteiristas daquela série animada do Batman lá de 1992. Aquela série é foda. Que, se eu não me engano, ele era um dos cabeça-chefes lá, roteiristas. Now I'm taking you down too. Na época, vocês já estavam ouvindo a respeito e pegaram pra jogar, ou foi que nem eu, que um dia eu cheguei na casa do meu colega e ele falou assim, ô, você não gosta de Batman? Ô, adoro Batman. Pô, lançaram um jogo aí, quer jogar? Eu falei, deixa eu jogar. Aí meu olho cresceu, lágrimas escorrendo, e eu fazia aquela amizade interesseira de ir na casa do meu colega só pra jogar essa bosta. Lançou o primeiro jogo, eu não tinha o PS3. Eu tinha escutado falar pra caralho do jogo do Batman, que tinha sido premiado um monte de coisa, tinha sido cotado como se fosse o melhor jogo de super-heróis ever. E assisti alguns gameplays no YouTube e tal. Eu falei, cara, esse jogo aqui é incrível. E você, Daniel? Ah, eu tava acompanhando na época já. Ele tava meio que sendo um jogo promissor na E3, essas feiras que tem. E tava rolando muito vídeo e tal. E tava realmente legal. Aí tem um canal do YouTube que eu seguia na época, que eu assistia, que o cara tava jogando demo. Que lançou o demo um tempo antes e tudo mais. E o cara ficou louco. Eu tava vendo o jogo e tava muito legal, muito foda. Aí fiquei na expectativa, esperando sair. Quando saiu, eu peguei pra PC, na verdade. Nem foi pra console. Nem tinha o PlayStation 3 na época. Aí eu joguei no PC e quando eu joguei, eu fiquei maluco, velho. Realmente foi um dos melhores jogos de ação, de super-herói. Com certeza é o melhor de todos. Ah, você jogou no PC? É. Palmas pro PC. Leon, você jogou onde? PS3. Ah, palmas pro PS3. Quem aí jogou no Xbox? Não tem ninguém pra representar o Xbox aqui. Que peninha. Que tristeza. Acho pai. Só pra fazer Discord. Taking you down too. Enfim, eu fui pegar esse jogo realmente pra jogar assim na casa do meu colega, como eu contei, e só fui zerar ele mesmo agora, 5 anos depois que o jogo foi lançado, porque eu fui ter o PS3 muito tarde e eu comprei o PS3 e tava lançando o Arkham City. Comprei o Arkham City, joguei e sabe quando você quer fazer alguma coisa? Só que você sempre vai adiando, você nunca tem oportunidade de realmente fazer o que você quer? Sim. Eu tava assim, até que a gente marcou pra fazer esse cast, aí eu falei, não, agora não tem como, né? Eu fui lá, comprei, zerei em 3 dias, tô aqui feliz. Entendi. Uma das coisas que eu gostaria de levantar sobre esse jogo é a questão do elenco, que como o próprio Leon já falou aí, a gente tem o Paul Dini, que era roteirista da série animada, do Batman, e ele trouxe junto pra esse jogo o elenco da série animada. Sim. E a gente tem o Kevin Conroy, que é o Batman, quase todos os filmes animados da DC, das séries animadas e desse jogo. E a gente tem uma das melhores interpretações do Coringa, que eu fico triste, que ela é meio esquecida, né? O pessoal faz a trinca, né? Heath Ledger, Jack Nicholson e Romero, né? Como que chama? Não sei. É o cara que fazia o Coringa Galhofa lá da série dos anos 60. Vou comer a tia do pátio. César Romero. Eu sei qual que é o ponto do Anderson. O pessoal se esquece do cara que tá marcado assim na infância com muita gente, que é o, que é o nosso Luke Skywalker. Mark Hamill. Mark Hamill, que é o dublador oficial do Coringa, da, tanto da a maioria das animações. Era, não é mais. O último trabalho dele como Coringa oficialmente foi o Arkham City. É, porque na animação do Cavaleiro das Trevas já não é ele. Sabe quem foi que fez o Coringa, a voz original? Não. Eu sei, é o cara que faz o Ben Linus do Lost. Exatamente. E não é só esse filme não, cara. Já tem alguns filmes anteriores, até antes do próprio Arkham City, que já não é o Mark Hamill, que é aquele o Capuz Vermelho, que é um filmaço. Ó, o Capuz Vermelho é um filmaço do Batman. Que eu falo, cara, quer fazer um filme bom do Batman? Pega essa bosta e filma, só isso. Eu acho que eu assisti esse filme, se for o que eu tô pensando, é muito bom mesmo. Muito bom mesmo. A cena do banheiro. Cara. Então a gente tem esse elenco muito foda e a gente tem um jogo que eu falo assim, não é um jogo, simplesmente um jogo de herói. Pra mim era um simulador de Batman. Só se for, né? Porque assim, eu acho que o que dá gosto desse jogo é você pegar e você ter tanto domínio de todas as habilidades do Batman e você se sentir tanto no controle do início ao fim que você realmente fica orgulhoso. Fala, pô, eu sou o Batman, cara. Você tá inserido realmente na história, sabe? Eu não sei quanto a vocês, mas eu sou um, como dizem, um combo guy, né? É um cara que adora fazer combo. Eu também adoro, só um noob em jogo de luta. Mas jogo de ação, assim, eu consigo. Eu não consegui fazer tantos combos no Arkham Asylum, porque eu vim com um sistema mais aprimorado e, queira ou não, tem uma involução do sistema. E ele não é tão propício a tantos combos como os outros jogos. E o Origins, que é o Crackle, né? Eu consigo facilmente fazer, se tiver muita gente, faz 200 combos ali. Eu faço feliz, sabe? E é muito bom, cara. É muito divertido você ficar pulando de um lado pro outro, passar a capa, usa o equipamento aqui, explode um. Bom, esse lance que você falou dos combos, que você não conseguiu se adaptar ao Arkham Asylum, porque você veio do City, eu acho que, na verdade, o Asylum é mais fácil, porque ele é menos... tem menos opções, é menos equipamentos, menos gadgets pra você inserir no combo. Aí acaba que fica mais facinho de fazer, sabe? Igual eu fazia uns combos sinistros no Asylum. Um tipo de 170, 140x. E achei que no City era tanta coisinha que dava pra você colocar no meio que acaba que eu, tipo, me perdia e não conseguia esses números tão exagerados, assim. Eu acho que a questão um pouquinho, talvez seja o que eu mais senti falta, é que acaba no primeiro jogo, ela não atordoa o personagem de forma a ele ficar em pé. Porque nos outros jogos, você usa a capa. Ela derruba. Deixa o cara sem ação, mas o combo que você dá nele é o mesmo. Você dá 3 golpes, ele vai pro chão. No outro, não. Se você usa a capa, você consegue dar uma sessão de quase 10 golpes nele até ele cair no chão, realmente. É. Now I'm taking you down too. O sistema do Batman de combate, que eles chamaram de free flow, né? Que é fluido, né? De traduzindo toscamente, assim. Que é um sistema que você, só de apertar um botão de ataque, você já conecta no próximo adversário e vai fluindo mesmo, mais fácil do que tinha nos jogos da época. Eu acho legal, né? Quando uma coisa é tão bem feita, que ela vira sinônimo de qualidade e todo mundo quer copiar, né? Exato. Aí fica essa renca de genéricos fazendo a mesma coisa. Ou até o Assassin's Kleber roubou um pouquinho depois. Então a gente tem sistema de combo que é bem elaborado, que ele é bem fluido, bem fácil de se acostumar e fazer combos infinitos e ser feliz pra sempre. Isso. Mas o jogo, é o que é legal, né? O jogo te apresenta uma coisa legal, mas ele não para nisso. Não para. Ele vai e ele te mostra um sistema de furtividade que também é simplíssimo, não tem dificuldade nenhuma. Qualquer pessoa, mesmo que não seja fã desse sistema, pega, aprende e fica ali brincando nas sombras. Isso. Assustando o adversário aleatório ali no cenário. É o modo predador. O Schwarzenegger acabou de jogar uma tora na gente. Get to the chopper! Você é muito feio. É uma das paradas assim que te imerse. Gente, alguém ajuda! Não. É que eu falo? Tá na ponta da língua, não. Te imerse. Te mergulha no mundo do Batman. É esse modo predador que é totalmente Batman, né, cara? Fazer um aqui ficar inconsciente. Inconsciente, caramba, né? Tá matando todo mundo ali, velho. O cara dá uma voadora na cacunda do outro que cai do terceiro andar. Ah, quem nunca fez isso? Vai me falar que o cara tá vivo. Ah, tá bom. O cara é o mais assassino de todo, psicopata. O Batman pode treinar o quanto for, cara. Mas desculpa, ninguém consegue controlar tanta força pra não errar um milímetro ali e não matar alguém, cara. Não tem como. A série animada do Batman era excelente, né? O pessoal pulava de... Ah, esse sistema de predador, quando eu vi a primeira vez, eu não acreditei, porque tinha nada parecido na época de jogo de ação. E quando eu joguei, eu fiquei, nó, que louco. Eu, tipo, jogava um trechinho e dava load só pra jogar de novo, de tão pilhado que eu tinha ficado. E pegava os caras escondidos e derrubava. Você pega o cara e sufoca ele, era muito legal. Foi muito revolucionário na época. E outra coisa que todo mundo copiou, né? É. Porque agora todo mundo tem aquela visão... De raio-x ninja do inferno, do capeta lá. Que vê tudo. Que lá deixa o jogo muito, muito simples, né? Na verdade. É, facilita pra caramba. Eu basicamente jogava o jogo em raio-x, na visão detetive lá. Só fico nela também. Metade do jogo, mais da metade, né? Porque os detalhes todos aparecem nela, né? Todas as coisas relevantes aparecem quando você tá com a visão de detetive ligada. Então era até meio sem graça que eu queria ver os detalhes do jogo, que pra época ele foi muito bonito e tava vendo aquela visão lá. Tinha hora que eu desligava só pra ver o cenário e tal, mas a maioria do tempo é com ela ativada. Vocês dois são loucos. This is madness! Eu concordo, a parada, tipo assim, você liga a visão, tipo, libera tudo, né? Você vê passado secreto. Sim, vê tudo. Tá? Mas eu acho muito interessante a confecção do asilo em si, cara. Eu não consigo, pelo menos da segunda ou da terceira vez que eu joguei, não consigo ficar muito tempo com a visão de raio-x ligada. Ah, mas eu acho que você fica tanto tempo no jogo, tanto tempo em um cenário só, que você vai e volta várias vezes no mesmo lugar, né? É, e muito backtrack. Parece que é muito ficar metade do jogo com essa visão de raio-x, mas não é, porque acaba que equilibra, assim, sabe? Você consegue ver os detalhes tanto sem a visão de raio-x quanto com a visão de raio-x, entendeu? Eu acho que complementa bem o jogo. A única coisa que eu lamento muito, assim, principalmente no Asylum, que eu fui jogar agora de novo, é que ele é muito fácil, esse modo predador, cara. É, bem mais simples mesmo, né? No Null City, eles deram uma melhorada no sistema, ficou mais desafiador. E agora, o melhor, né, que são as bugigangas, né? Que é como disse o Jack Nixon, aonde ele arranja aqueles brinquedos? Wonderful toys! Isso também foi uma coisa muito massa no jogo. Se a cada momento que você ia avançando a história e pegava uma nova arminha, um novo brinquedinho, você se sentia mais Batman, mais foda ainda. Você já esperava como é que seria utilizar aquilo. Só uma coisa... Não. Por que precisa de 3 Batarangs? Você é burro, cara, que loucura. Ué, é pra derrubar 3 pessoas, velho. Não, mas tipo tempo. Assim... Como você é burro? Esse Arkham... Que coisa absurda. O Arkham Asylum, ele tem 2 upgrades. Um é o segundo Batarang, o outro é o terceiro, cara. Não precisava, cara. Tipo, os caras tava sem ideia pra criar... Isso aí que você disse é tudo burrice. É, faz sentido. Que tanto que no City nem tem esse upgrade mais. Não, é porque se só você dá um clique frenético, um lançador de Batarang, beleza. É, manda um monte. O que eu fico frustrado é que tem umas coisas que são assim no jogo. Ah, vou deixar o meu gancho que eu vou provavelmente precisar aqui. Batman, por favor, velho, enfia o trem no cu, mas não sai sem ele, cara. Olha, cara, mas você tá falando dele entrar no Asylum lá no hospício sem os equipamentos? Tá reclamando disso? Sem alguns, né? Porque, por exemplo, ele sai... Ah, mas é porque ele só tava levando Coringa lá, né? No começo da história ele só tá escoltando e levando e ele não suspeitava nunca que ia dar aquela merda toda e ele ia ficar preso lá. E lembrando que o carro dele foi caralho, né? Não, mas eu acho que é pelo menos aquele gancho de puxar o pessoal, eu fico abismado que ele não levou, cara. É, tipo padrão, né? Tipo quando você vai sair de casa, você leva o seu celular, ele devia sair da Batcaverna e levar o gancho mais básico possível, que seria o de puxar, sei lá. Exatamente, pelo menos isso. Você não precisa levar o spray. Ah, falando em spray, por que que ele desenha o morcego toda hora que vai espirrar aquele trem? É, porque assim, é. Porque ele é o Batman, né, filho? É o Batman, ele precisa. É tipo no filme do Nolan, o terceiro, né? É. A cidade vai explodir. Vou desenhar um morcego gigante em fogo na ponte primeiro. Acho pai. Porque tá sobrando tempo também, né? Vou desenhar um morcego aqui, que tá de boa. Now I'm taking you down too. E eu acho que uma das coisas mais legais, que não é uma coisa que eu vejo muito recorrente hoje em dia ainda, as telas de game over do jogo, cara. Ah, isso. Cara. Muito legal. Que é um espetáculo à parte da história. Que é aquela coisa, você às vezes se sente obrigado a morrer pra não perder uma tela de game over. Que coisa absurda. Sabe de nada, inocente. Você está dessecando pela boca. Não, eu nunca fiz isso, cara. Hã? Não, também não faço, mas... Mentira. Ah, eu não vi nenhuma tela, sabe? Eu não conheço isso. Não sei do que você tá falando. That's impossible! Então, Leon, explique pra... Gaguejou! Pro... Tá fudido! Max, o que são essas telas de game? Toda vez que você morre, dependente da... Depende... Não sei o que é isso. Quem você morre, aparece a pessoa em questão, seu vilão maior naquela situação, te dando uma mensagem de carinho, amor. Tu é machinho! Ah, que fofo. Tu tá com o cozinho dando bote! E, tipo, realmente game over ali. Now I'm taking you down too. O jogo começa numa noite comum em que o Batman tá escoltando o Coringa pro Arkham Asylum. Aí uma coisa, ele capturou o Coringa naquela noite ou ele tava transferindo o Coringa do Blackgate pro Arkham Asylum? Não, ele capturou o Coringa aquela noite. Ah, tá. Quem foi transferido foi os capangas do Coringa. Isso, os prisioneiros por causa de um incêndio que aconteceu lá em Blackgate, que é a prisão de segurança máxima lá no, em Gotham. Então ele chega no Arkham Asylum com o senhor Coringa. Não, como? Você errou. Não chega, não. Ele vem de Batmóvel. É, não simplesmente chega, ele é... Simplesmente chega, ele vem acelerando aquela porra, a cidade inteira. Aquela chuva muito foda, que deu vontade de jogar aquele jogo em 3D, só por causa da primeira cena. O primeiro quadro do jogo é a chuva, né? É muito foda, cara. Então ele vem de Batmóvel, que é muito mais imponente do que simplesmente chegar. Isso. E leva o Coringa pra ir pra sua cela. Só que pra variar, o Coringa sempre tem uma carta na manga e vai botar pra fuder naquela noite no Arkham Asylum. E aí que a merda começa. Ele escapa da jurisdição lá dos guardas. Ele está solto no Arkham Asylum, ele está tomando conta da ilha. E é a Arkham. O Asilo Arkham fica num complexo assim, que é uma ilha assim, separada da cidade. Separada, isso. Eles tentam fazer meio que uma ideia de Alcatraz ali, do Arkham Asylum, né? Que tem várias sessões, tem casinhas. O pessoal, tipo assim, um mini vilarejo que é um hospício, né? É, tem a ala médica, tem a ala de prisão dos malucos, entre aspas, e tem a catedral. Então. Eu acho legal no jogo que você vai passando assim, você vai vendo algumas prisões assim, as charadas do charada, e tem algumas assim que vão contando a história, tanto no 1 quanto no 2 acontece isso. Tem uma que vai contando a história assim do fundador de Arkham, que é o Asmodeu Arkham. Isso. E que a história dele é muito triste, que ele fundou o asilo e ele pirou por causa do asilo. Now I'm taking you down too. Então, temos aquela primeira sequência de ação, que é o Coringa nocauteando 3 guardas e falando pro Batman, Batman, vem atrás de mim. E o Batman, lógico, vai atrás do Coringa, porque o Batman não se segura. Então, a gente é apresentado a primeira sequência de ação, na verdade, um tutorial, né? Isso. Você vai descobrir os 2 modos do jogo, que é o modo furtivo e o modo de combate, né? O modo predador e o modo de combate. E rapidinho, no começo do jogo, você já descobre o plano maligno do Coringa, né? Que, na verdade, ele se fez, ele queria estar de volta no Asilo Arkham, que é o plano dele, né? Que exato. Vai desenvolvendo. Tanto que foi ele que planejou o incêndio em Blackgate pra transportar isso. Os capangas dele pro Arkham. E o Batman percebe isso, que ele só vai até aquele ponto lá, que ele olha pro diretor e fala, isso aqui tá muito fácil. É isso aí mesmo. Tá muito, ele se entregou muito fácil. Now I'm taking you down too. Agora que você falou isso aí, Arkham Asylum, pra falar a verdade, o cemitério é aberto, né, cara? Ah, é. Isso que eu acho muito legal no jogo, eu não sei se o Marcos reparou, que você entra na ventilação, tem corpo enterrado, cara, no meio da ventilação. Não, nem lembro isso, não. Sério? Tô muito louco. Não, nem lembro isso, não. Nem lembro isso, não. Não, tô muito louco, tô muito louco, tô muito louco. Você entra dentro de uma ventilação, no meio quadradinho do outro da ventilação, você vê uma caveira lá enterrada. Ah, sim, entendi. É verdade, é cheio dos cadáveres lá. Agora, assim, um dos pontos fracos, assim, do jogo é que, assim, você pode dividir os chefões em duas partes. Os chefões foda pra caralho e os chefões merda, que são todos iguais, que são brucutus, que vão na sua direção tentar te bater. Os genéricos, que você dá uma esquivada e bate. É, e chegando ao Bane ser um dos genéricos, que eu acho triste. É, manda batirangue na cabeça do cara e acabou, só bater. Isso aí é uma coisa que eu achei melhor no Arkham Asylum do que no Arkham City, que você não tem como atordoar os vilões gigantes de cara. Você não... Com a capa, né? É, com a capa. O que eu achava uma desvantagem do Arkham City, que ela tem... Sim, não tinha desafio, né? Não tinha. Nesse sentido, não tinha. Mas... Então a gente é apresentado esse vilão que... Mas aí, vamos primeiro definir o que é o Titan, né? Verdade. Quando eu joguei o jogo, infelizmente, o primeiro jogo, ele não tem legendas em português. Ele não foi localizado. Apesar dele, da capinha do jogo ser localizada, eu achei isso a maior filha da putagem do mundo. Como que você localiza o estojo do jogo, mas não localiza o jogo? Faz sentido isso? Foi antes de começar a localização do jogo. É, mas eu não entendo. Foi na época que tava começando. Exatamente, mas por que eles vão localizar a capinha do jogo e não localizam o jogo em si? Que eu acho que deve ter sido prensado aqui, deve ter sido produzido aqui, sei lá. Aí é obrigado a ter em português. Ah, talvez seja isso. Mas o Titan, ele é um composto que vai, usa o veneno do Bane, né? Que é o composto que deixa ele gigante, correto? Sim. E parece que com um pouco da... alguma composto lá que tem a ver com a... Era venenosa, que é as plantas dela, correto? Errou. Errei? Errou. Isso aí, você tá errando o plot do jogo. O Titan, que é injetado nesses capangas aí, é o titã normal do Bane. E o plano do Coringa, a gente... Não. Não é o... Não, o Titan já é modificado, já. Com já a... é modificado? É modificado. Ele não é o veneno, não. Porque o veneno... Ah, é, porque ele não precisa estar... Como que é? Em constante... Ele não precisa de um galão nas costas. Então, tipo, é isso. Só você aplicar que o cara já fica bombado. Então, realmente, vocês estão certos. Vale a pena a gente falar qual que é o plano do Coringa agora? Ou deixa mais pra frente? Ah, eu acho que assim, a gente vai estar estragando, entregando spoiler. Eu acho que a gente não precisa fazer muito suspense. Então, ó, o Titan é um composto que foi criado por uma das personagens do jogo, né? Penelope Young, lá, uma das doutoras, que é usado pelo... Ah, The Witch, né? La Bruja. Ah, isso, La Bruja, lá. Que é um composto misturado com o veneno e partes das plantas da Poison Ivy, da Era Venenosa. Só que é quase o mesmo efeito do veneno, só que é um pouco mais exagerado, né? Mas é melhor, uma versão melhorada do veneno do Bane. O Coringa usa isso pra quê? Ele quer fazer um exército de monte barombeiro gigantesco pra... Não sei pra quê, né? Porque o Coringa não tem objetivo, ele quer fuder com tudo. Fuder Gotham, que é o exército de Bane pra fuder Gotham, basicamente isso. Peraí, então o plano do Coringa é abrir uma academia de maromba? Vem, monstro! Isso, é, isso. Abrir a academia... Pode vir, monstro, vem comigo! Fazer uma série sobre isso, talvez uma aliação, quem sabe? Porque isso aqui é muito bom! Esse é o plano geral do Coringa. A Dr. Young tava recebendo financiamento, ela não sabia de quem que era. Só uma ressalva aqui. Você que é cientista, que trabalha na área de pesquisa, se algum doador anônimo aparecer e te mandar pesquisar uma coisa que já não é muito normal e pode ser perigosa, não pesquise, que provavelmente você tá ajudando um gênio do mal. Mas se eu me lembro bem, ela tava sendo chantageada, né? Ah, não sei. Não tava sendo chantageada, cara. Ela tava recebendo financiamento. Na hora que ela viu que ia dar merda, era trabalhando, ela tentou sair, só que aí é o Coringa. Aí não dava... É, no caso foi isso. Ela aceitou, mas depois ela quis sair, mas não tinha mais como. Entendi. Mas... Ah, só outra observação. Ela aparece só uma cena do jogo, né? Se eu bem me lembro, não é? Não, umas quatro cenas. Tanto que ela fica refém dos As. Sim. Mas a participação dela é muito curta, quero dizer. Quando ela tem o diálogo com o Batman, que ela explica o que aconteceu, eu não entendi muito, porque eu não sou privilegiado, não sei tanto de inglês quanto meus amigos aqui presentes. Mas, cara, que voz, cara. Que trabalho de atuação, cara. Uma voz muito diferenciada, um trabalho de atuação muito bem feito. Como todo jogo, é cheio de vozes diferenciadas que sabem trabalhar e que fazem muito bem o que estão fazendo, cara. Mas voltando aqui, então depois do nosso pequeno tutorial, que é meio frustrante, né, quando a gente enfrenta aquele primeiro Titan, né, o primeiro... Ah, achei legal. Tipo, na época eu não achei. Acho que é porque você já veio do City, né? Pra quem jogou o Asylum primeiro, foi tipo, nossa, esse cara cabuloso aqui. Dá até um medo de saber como é que você vai fazer passar. É meio broxante. Ele morre sozinho. É, então, é paia demais. É legal, mas ao mesmo tempo é paia. Mas dá pra você entender, porque é o começo do jogo e eles estão te ensinando ainda como é que é o esquema e tal. É um quarto tesão, né, cara? É. Vou descer o cacete desse aqui, daí ele... Pum, morreu. Aí quando o Batman realmente sai no que seria o já, eu ia falar pátio. É o pátio. Mas é mais um jardim, né? Porque ele é todo florido. Não, é o pátio. Pátio, né? Vamos falar pátio. Pátio, porque jardim tem, né, cara? É, mas quando a gente sai no primeiro jardim, primeiro pátio do Arkham Asylum, antes da gente chegar nessa parte, assim, eu queria focar em dois coadjuvantes, que eles são duas missões paralelas ali do jogo, e que são, de certa forma, até pontos altos do jogo, né? O que não é costume em jogos do estilo, né? Side quest costuma ser, às vezes, um saco, né? Que é o Charada e o Espantalho. Isso, muito foda os dois. Espantalho é side quest. Não, ele acaba se misturando com a história principal, mas... Porque o jogo faz isso, mas ele não tá ligado tão... Assim, ele é meio que uma coisa paralela ao jogo, você não acha, não? Eu acho. Não, ele faz parte intrínseca da história, ele é diretamente ligado com a história. Ah, mas eu... Você não tem como você pular, sabe? Não, tudo bem. Mas eu digo o seguinte, como ele vem em episódios que são inseridos ali pra te dar uma coisa variada ao jogo, eu não vejo ele tanto na linha principal, mesmo ele sendo obrigatório. É verdade, o Anderson tem razão. Tanto que quando... Porque se ele fosse realmente parte da história principal, ele estaria trabalhando com o Coringa. Quando o Batman some, o Coringa não sabe. Então, tipo, realmente ele tá agindo por conta própria. Entendi. É só mais um problema em Ark, então pode ser considerado que fosse uma missão paralela. Sim, faz sentido nesse ponto. Eu tava comentando com o Leon outro dia, que a primeira vez que você vai enfrentar o Espantalho, você tem uma sacadinha ali de direção que eu falo assim, pô, é bobo, assim, não é nada incrível, mas é legal, sabe? Acho que detalha bem o jogo e faz o jogo realmente comportar como algo realmente bem pensado. O Batman, ele entra, depois você salva uns doutores na ala médica, o Batman, ele entra no elevador, o elevador está descendo, ele dá 3 tossidas. Uhum. Aí você fala, caralho, o Batman tosse, né, cara? O Batman gripou, ué, pegou uma bate-gripe. Sabe o que ele tem que tomar? Ah, vai tomar no c**, essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Bate na gripe, cara. Vai embora, que essa piada aqui é muito ruim. Mas... Bem, sai do elevador, ele vê o comissário Gordon sendo arrastado, e a missão principal dele nesse ponto é salvar o comissário Gordon, que tá sendo levado de refém pela Arlequina e seus comparsas. E, tipo, na hora que ele vai arrebentar o duto de ar, que é uma animação foda, que... Cara, sem sacanagem, sabe por que eu acho que eles fizeram essa animação aí do duto de ar? Não sei! Por quê? Porque enquanto você tá arrebentando o duto de ar, tá carregando a outra parte do cenário que você tem que... Pode crer, é load, né? Ah, eu não sei bem se é isso, não, porque ela é inserida no meio de um cenário. Ela tá, tipo, no meio do cenário. Você não tá mudando de cenário quando ela aparece. Boa noite. No Globo Repórter de hoje, vamos falar sobre bullying. Tanto que eu falei com o Leon também, que é o seguinte, a coisa que mais me enche o saco de eu voltar pro Arkham Asylum é que você não tem a rasteira. Nos outros jogos, você usava a rasteira, você destruía o duto de ar na hora. Ah, que rasteira, rapaz. Tem uma calça no braço. É o Batman, caralho. Há perseguições sem fim. Na escola, no trabalho, até pela internet. Ah, mas eu vou te falar um negócio. Não tem nada mais frustrante no jogo de você for ir abrir um duto de ar, aí um dos soldados te vê e você não tem como parar a animação e ele começa a te meter pipoco. Ah, mas também você vai abrir o duto de ar na hora da que frente você tá do cara. No... Dor e constrangimento. Tá que pariu, né, Anderson? Não, mas às vezes você calcula errado, o cara aparece. E é por isso que você viu um monte de tela de game over, né? E eu não vi nenhuma. Ameaçar, intimidar. Eu vi poucas vezes no Arkham Asylum, pra ser sincero. Só umas 47 vezes, sabe? Repetir. Uma maldade à exaustão. Não, eu acho que eu não passei de 10 mortes no jogo todo. Mentira! Tirando a parte lá do Espantalho, que é sacanagem, cara. Eu não morri tantas vezes, não. Mentira! Também não. Mentira! Meu problema é o déficit de atenção. Mentira! Para com essa porra, hein! E quando assim, às vezes eu ia fazer o... Mas Espantalho daqui a pouquinho a gente fala. Tô vendo o seu déficit de atenção aqui agora. Mas chegando assim, chegando aqui, quando o Batman vai atrás do Comissário Gordon, e você já vai vendo que algumas coisas vão ficando estranhas, ele encontra o Comissário Gordon morto, você vai chegando no corredor, aí você fala assim, cara, tá tudo normal, menos uma coisa, o equilíbrio da câmera, a câmera tá tombada, cara. Você vê o corredor tombado, e assim, é um detalhe muito pequenininho, mas que reflete bem o que vai se seguir, e começam a ser as alucinações que o Espantalho que tá por trás disso vai começar a gerar no Batman. Essa parte é muito massa, cara. O jeito que vai desenvolvendo, que você vai ficando... Você vai perdendo o controle, ele vai encostando na parede, tossindo, e quando você vê, você já... Ele cai no chão, não é na primeira vez? Não, tá errado. Não é? Ele vê os corpos do pai. Não. Ah, isso. A primeira vez é nos corpos, né? Então, essa cena, que você vê os corpos do pai. Na hora que você sai, você tá no necrotério. Não, deixa eu falar. Você entra no necrotério, começa a andar, não vê nada, daí começa alguém gritar na sua orelha gritando, saia daí, saia daí. Sai, na hora que você sai, você volta pro necrotério de novo. Você vai pra mesma sala. Isso é, eu acho que é um negócio que eu achei legal. É que... E eles foram claros com a referência. O espantalho nesse jogo, ele é o Fred Krueger, cara. Não, mas você pode ver até no visual dele, ele tem uma feição deformada por causa da máscara. Exato. Ele tem garras na mão que são as agulhas. Que parada maneira, né, cara? O cara tem a seringa na mão, né? É. Mais ou menos, mais ou menos. Eu acho assim, ainda nesse jogo, eu acho que fica um pouquinho feio, porque ele é meio cartunesco, às vezes. Eu não acho o visual do espantalho perfeito, mas eu acho muito bem intencionado. Mas vocês não acham que tem essa referência clara ao Fred Krueger? Pode ser que sim. Mas eu acho que os personagens, no primeiro principalmente, são muito estilo cartoon mesmo, né? Muito quadrinho. O Coringa é muito exagerado, o espantalho é muito exagerado. Todos são muito exagerados. Eu acho que combina bem com o design do jogo. Aham. Posso fazer um adendo aqui? Pode. Eu prefiro mil vezes esse espantalho aí do Arkham, ele com a máscara e tal, com o gorro, do que o design dele. Sabe quando você vai ver a ficha do personagem? Você aperta o select e vai ver a ficha? Aham. Uhum. Sim. Do que aquele design lá, que é ele com chapéu e com foice, cara. Eu acho muito escroto esse design do espantalho. Esse do jogo é muito melhor. Mas eu vou te falar um negócio. O espantalho é um personagem que ele tem dificuldade, às vezes, pra encontrar um visual legal, sabe? No filmes do Nolan, eu acho meio zoado, eu não gosto muito. Eu acho que o máximo que eles podiam fazer era realmente só a máscara do cara, né? É, mas eu acho a máscara paia, sabe? Eu gosto muito da máscara da série animada. Eu acho que o único, pra mim, só tem dois espantalhos, assim, bons mesmo. É esse aí, do jogo, que se você realmente, ele dá um certo medo. E um da animação chamada Gotham Knight, que é basicamente isso aí que eu falei, só que ele é muito mais gráfico, ele tem muito mais... Tudo bem que ele aparece pouco, seria mais ou menos uns 2 minutos de cena, só que ele é muito mais tipo, visceral, eu diria. O Gotham Knight é o aquela animação que se passa entre o Batman Begins e o Cavaleiro das Trevas? É, a melhor maneira de explicar é o Animatrix do Batman. É uma bosta esse, eu acho uma bosta. Ah, cara, é, também não gostei, eu acho bom, cara, eu gostei. É uma bosta, cara. São micro histórias, cara, não é um filme completo. Não, vai tomar. Não, é bom sim, cara. Sei só. Porque são pequenas crônicas, cara. Não é um filme completo. Ah, sim, mas... Não, mas o formato, foda-se, né, cara? Eu acho narrativamente enjoativo e, sabe, tão distoante, sabe? E, cara, não é tipo o Animatrix que ele completa a narrativa do Matrix, sabe? Mesmo que você não veja aí. É, são histórias aleatórias. Aleatórias que... Foda-se, né? É. E eu não acho... Bem-vindo ao mundo quadrinhos. Não, beleza. Mas assim, eu acho no máximo interessante você assistir pra ver o... Acho que são 5 histórias, não são? Por aí. E cada uma é feita por um estúdio diferente. Isso. É legal você ver essa animação, cada uma no... por um traço diferente. Seu estilo diferente. Que é legal. Mas eu acho, assim, uma bobagem colossal, cara. Desculpa aí quem gosta. Não, desculpa quem gosta, caralho. Vai tomar no cu quem gosta. Principalmente você, Leão. Now I'm taking you down too. Um dos pratos principais do Arkham Asylum são os chefes. E eu queria saber o seguinte, qual que é o chefe favorito de vocês no primeiro jogo? Acho que é o Croc. Não é? A luta com ele é muito massa, lá embaixo. Dá bem, cara. Dá bem, acho, cara. É muito tensa. A primeira vez que eu joguei, fiquei tenso pra caramba. Porque é um monstro que tá atrás de você, embaixo d'água. E você tá tentando fugir pra pegar os esporos dele lá pra criar o antídoto. É um ponto crítico da trama e que você tá com um jacaré dos infernos atrás. O tempo todo. Não, e assim, e é um cenário muito aberto, ele é muito grande o cenário, e você tem que ir devagarinho, porque senão você vai morrer. É. O que aumenta a tensão. É um cenário, queira ou não, ameaçador. Caralho. Porque, cara, água debaixo do seu pé, em volta, você tá dentro de um túnel escuro e esverdeado, não tem como você não ficar amedrontado. Claro. E assim, eu concordo com o Marcos, eu acho que é o melhor chefe do jogo, junto com o espantalho, cara. Eu também, cara. Pra mim, esses dois aí são os melhores. Sim. O espantalho também é muito bom. Eu gosto mais do Croc por essa tensão do caralho. Você tá no labirinto, você tá na casa dele, né? O menino, você tá em desvantagem. Sim. E... Só que eu gosto do espantalho pelo negócio da questão psicológica, cara. Que o que acontece antes e durante os encontros com o espantalho, que se eu não me engano são 3, é muito legal porque ele te tira do jogo botando um monte de referência, sabe? Uhum. Quem aqui não ficou espantado? Eu! Espantado quando, tipo... Espantado? Espantalho. Espantado. Quem aqui não ficou espantalho? Eu quis falar espantado mesmo. Quem falou espantado? Não, então, eu quis falar espantado mesmo. Quem não... Ele tá te zoando, ô Leon. Continua. Eu sei, eu tô ignorando, entendeu? Quem aqui não ficou espantado quando o Batman vira criança? Eu! Ele começa a ver, escutar a voz do Gordon e tal. Você fica tão vulnerável ali junto. Exato. E eu acho patético que eles tentaram... É o mal do Arkham Origins, que ele tenta repetir momentos dos outros dois jogos. Uhum. Sem dizer que o próprio Arkham City, agora depois que eu joguei o Asylum, eu vejo que ele tenta repetir alguns momentos do primeiro jogo. Mas o Arkham Origins, ele é pior porque ele tenta repetir alguns desses momentos e repetir até mesmo a emoção ligada a esses momentos, porque você tem uma fase parecida, que você joga com o Coringa, que é a mesma tentativa de sensação, sabe? De você tá numa versão mais vulnerável do personagem e ali eu vou te dar uma informação por meio dessa alucinação da origem dele. É, o Origins é muito ruim, né? Resumindo. Não vamos falar sobre a origem. Não vamos. Eu não acho ele ruim, assim, de se jogar fora. Eu acho, assim, que dá pra divertir. Dá, mas comparado com os outros, é o pior. É o pior. Pra mim, o que define o Origins é o que define o Terminator 3. Tentar repetir tudo que aconteceu no 2. Só isso. O Origins veio com o estúdio da Warner Bros. Foi o primeiro que não foi da Rocksteady, que já tá trabalhando no Arkham Knight, é o novo que vai sair. Então acho que a galera lá quis simplesmente garantir mais um jogo decente pra e aproveitar da popularidade pra vender, né? Um dinheiro fácil, digamos assim. Eu acho que eles tentaram preencher um buraco que ia ter uma lacuna de muito tempo no quarto jogo. Isso. Que seria, na verdade, é o terceiro jogo. Uhum. Mas que eu acho, mais tarde eu quero falar sobre isso, que eu acho que isso foi um tiro no pé, cara. Também, é. Eu acho que seria tão melhor se eles deixassem esse buraco para o povo sentir saudade, ter vontade de jogar um novo jogo. E quando viesse esse novo, eles iam arrebentar, sabe? Exatamente. É porque o Origins foi tudo errado, cara. Ele veio prometendo um sistema de investigação bom, que foi uma bosta. Que é uma bosta. É. Veio prometendo um multiplayer bom. Que é uma bosta. Que também foi uma merda inacreditável, que eu fiquei sabendo. É, não joguei não. Eu joguei uma vez, achei chato, parei. Então, foi uma merda inacreditável. Tipo, veio com várias ideias que pseudo-legais que realmente foram, cara. Não. Mas a ideia do Arkham Origins, o multiplayer dele é uma tentativa de fazer um shooter, cara. Porque você joga com... Dois jogadores jogam com Batman e com Robin, enquanto o resto joga com capangas do Coringa armados. É, tristeza. É um jogo multiplayer shooter aleatório. Combate, mano, olha que coisa. Ah, vamos fazer. O que, que a gente pode fazer no shooter pra ficar legal? Vamos pôr no Batman. Oh, que legal. Ai, vai ser foda, cara. A gente bota três times lutando, né, cara? O time do Batman, o time do Coringa e o time do Duas Caras. Nossa, que doido. Vai virar tendência. Vai vender pra caralho. Que merda, cara. Que jogo merda. Não, assim, quem gosta demais, tipo, eu tava afim de jogar mais Batman. Eu devia ter gastado dinheiro com o Asylum na época, né? Agora, eu tô tomando... Voltando pro Asylum, eu acho que a coisa mais frustrante no jogo, não sei vocês, mas é o último chefe. Ah, eu não achei tão frustrante assim, não. Eu tava esperando de tudo nesse jogo, na verdade. Então, o que chegou no final lá, o Coringa doidão, normal pra mim, é o Coringa sendo Coringa. E ó, coisas cabulosas acontecendo, mirabolantes. Então, foi de boa. Sabe o que eu acho que aconteceu naquele final, cara? Não sei. Acho que faltou tempo pra os caras elaborarem um final melhor, cara. É porque eu acho, até assim... Esse jogo é um jogo que você não pode reclamar muito de chefe, porque tem chefes legais sim. Não, claro. Mas eu fico chateado, por exemplo, a Era Venenosa, ela é um chefe mais legal do que o último. É verdade, é um bem legal. Mais difícil também. Sim, mais desafiador e mais recompensador também, né? Aí assim, eu acho que um importante de um jogo, mais do que nunca, ele ter uma progressão bem feita, pra não ter esse tipo de momento, sabe? Do final não ser melhor do que outro momento do jogo. Sabe por que eu acho que o... Estou lhe respondendo, não sei. Parece que os caras estavam sem tempo. Não sei! É só uma teoria que eu tenho aqui. Problema assim. Porque quando você vai enfrentar o Coringa no final, cara, ele só tem dois movimentos. Bem fácil, né? Ele só tem dois movimentos de ataque. Ele faz quatro vezes, daí ele vai lá pro palco e chama os capangas. Sim, verdade. É um problema desse jogo, é que... Como ele se torna um jogo de ação, se queira ou não, ele é um hack and slash. Então você tem que dar muito poder pro Batman, claro que justificar dentro da própria mitologia que ele foi criada durante os anos, e ele fica... fica num nível muito poderoso. É de mais de 8 mil! Em que ele vai bater em 50 caras ao mesmo tempo. Isso deve ser um engano! Uma versão do Batman aceitável. Entretanto, como a maioria dos vilões do Batman são seres humanos normais, aí fica aquela coisa. O confronto com os grandes vilões sempre fica algo complicado. Aí você pega o Coringa mesmo, o Coringa, de forma física, ele fica muito limitado. Eu acho até interessante que no segundo jogo eles não tentaram colocar ele de novo pra ação física de forma pesada, né? É. Porque eles viram que não tem como. É. No segundo jogo ele tá fudido por causa do Titan, né? É. Vamos entrar então pro segundo jogo? How does it feel, Wayne, to stand on the very stones that ran with your parents' blood? Do you feel sad? Bruce. Full of rage. Or does that outfit help bury your feelings, hiding your true self? You become what you've always fought against, and I will stop you. I have powerful friends, Batman. This is just the beginning. Arkham City. 2 anos depois do primeiro jogo, que foi sucesso, todo mundo gostou. Teve muita gente achando que ele ia ganhar o jogo do ano. Não ganhou, né? Ele perdeu pro Uncharted 2. Devia ter ganhado. Você acha que... Sou muito mais o Arkham Asylum. Se bem que o Uncharted 2 é o melhor da série, né? E é sensacional. Mas, sei lá, Batman foi uma surpresa maior. É que o Uncharted 2, ele tem a inovação de uma coisa que o pessoal já gostava. O Batman que foi a surpresa, né, cara? Sim, e acho que teve mais impacto. Eu sou... Putinha. Putinha do Uncharted. E é por quê? Putinha do Uncharted. Eu também sou putinha do Batman, cara. Que é mesmo? É foda, cara. Assim, não sei, cara. E são jogos muito diferentes, né, cara? São muito diferentes. E os dois são excelentes, né? Os dois são excelentes dentro do que se propõe, né? Sim. Então, chegou Arkham City 2 anos depois do primeiro jogo. E, cara, todo mundo tava apostando alto no jogo. E eu acho, por exemplo, o Uncharted 2 não era um jogo tão apostado depois do 1, ao contrário do que foi com o terceiro. Verdade. Mas o Batman não. O Batman 2 foi adorado no primeiro e a expectativa pro segundo era enorme. Sim. E ele conseguiu suprir todas as expectativas, não conseguiu? Uhum. Ah, isso é verdade. E eu acho que é a pior coisa em todas as mídias, queira ou não, é expectativa. Exato. Expectativa pode destruir uma experiência que poderia ter sido muito agradável. Ah, caralho. Te falo, cara. Ó, eu vou fazer briga aqui agora. Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Vou pôr na mesa e falar. Eu prefiro o Arkham City do que o Arkham Asylum. Let's get ready to rumble! Mas eu te digo que você prefere ele porque você jogou primeiro, cara. Se você tivesse jogado o Asylum na época, esse seria seu primeiro contato com a série do jogo e você ia ver a diferença. Eu pensei muito nisso, porque quando eu vou filmar algo na minha cabecinha, a primeira coisa que me vem são os argumentos que serão dados contra, né? Como alguém que adora discussão, né? Mas, primeiramente, eu tive o primeiro contato com o Arkham Asylum, apesar de eu não ter zerado ele. Claro que, jogando agora o Arkham Asylum, eu vejo que o jogo, assim, ele repete alguns momentos do primeiro jogo. Ele tem algumas coisas que eu pensava que era original e não são. Por que que eu acho o Arkham City melhor do que o Asylum? Eu vou tentar dar fazer a avaliação mais... Parcial? Vou tentar ser o mais parcial possível. Que é o seguinte, o Arkham Asylum, ele consegue aperfeiçoar tudo que tem no primeiro jogo. Ele consegue pegar uma história que talvez possa ser não ser melhor. A ideia, os momentos da história não são melhores do que do primeiro. Apesar de eu achar ela bem estruturada pra funcionar bem nesse mundo aberto que o jogo propõe. E eu acho, até em certos momentos, mais épicos, né? Nossa. Do que o primeiro jogo. Apesar da morte do Ra's al Ghul, que é muito sendo simples, né, cara? Por quê? Porque é duas pessoas caindo. Ah. Aí um sobrevive, que é o protagonista, e o outro morre da forma mais miserável possível, sabe? Que ele cai sobre uma estaca, não é? Ou ele cai sobre a espada? Ele cai sobre o símbolo de arco, que é um arco. Ah, sim. É muito simples isso, cara. Acontece direto, de alguém cair e morrer, assim. É tipo aquela cena do filme, quando o Dom explode, aí cai a... Uhum. Tipo, todo mundo sobrevive. Aí eles matam o Dr. Nick Riviera, que ele cai um espeto gigante de... Aí ele fala assim, o mais irônico que um poderia fazer essa cirurgia era eu mesmo. Não, mentira, eu acho que não acho que essa piada é do Friends, cara. Eu acho que eu misturei as coisas. Enfim. Tô loucaço. Não, nem lembro disso, não. Tô loucaço, cara. Não, você tá loucão. Tô muito louco, tô muito. Não, você tá loucão. Tô loucaço. Não, eu acho que é exatamente isso, porque... Não sei. Porque quando eu joguei um subsequente do outro. Tá vendo assim? Eu tinha os dois aqui na época. E, cara, realmente você vê essa evolução do combate, da história, tipo, o mundo tá muito maior, a mecânica tá muito melhor feita. O próprio Anderson falou que, tipo, o que encomendava ele não ter a rasteira, não ter como você voar, ter a parada do gancho pra arrebentar as portas e tal, pra arrebentar o duto de ar e tal. É tudo coisa assim que são incluídas porque, pra deixar o jogo mais dinâmico. Sim. Agora, é o seguinte, eu prefiro o 1 no requisito, assim, do stealth. Pra mim, a parada do predador lá, ele é muito mais... Como é que é? Não sei. Muito mais criativo quando você for usar as paradas do predador. Que no 2, assim, parece que... Pra mim, o 2 ficou muito mais fácil, cara. Ficou. Tanto as paradas, assim, pra você... É, como eu falo pra você? Não sei! É, tanto as paradas pra você, tipo, nocautear os caras, quanto as próprias salas, velho. Pra mim, a melhor sala, assim, pra você lutar de predador é aquela última lá nos tanques, cara. Que não é uma sala, tipo, quadrada, cara. É uma parada meio em L. É um negócio muito, muito mais claustrofóbico. Que, tipo, realmente desafia. E no Arkham City, eu não tô falando mal do jogo. Mentira! O único desafio que eles te dão é a parada lá de, tipo, os caras realmente conseguirem olhar pra cima e ver o Batman. Sim. Ó, ele tá falando mal do jogo, sim. Mandem e-mails odiando o Leon. Deixa eu ver, né? E eu vou falar pra você, cara, é um negócio muito escroto, porque você tem o upgrade pra se tornar invisível. Tipo, você pode se ficar paradinho e eles não te veem lá. Exatamente, eu acho muito escroto isso. Pra mim, tinha que ter os caras poder te ver nos gárgulas, cara. Eu discordo no seguinte, da questão de ser mais fácil, porque a inteligência artificial do segundo, ela é bem melhor do que do primeiro. Exato. A questão é que você tem mais possibilidades. Se você não for um jogador atento, chega a pontos que são impossíveis, porque você precisa demonstrar que você aprendeu a jogar esse jogo lá na frente. Então, talvez pareça ser muito fácil, por te dar uma gama de possibilidades muito alta. Cara, só o fato deles não te impedirem de você subir nos gárgulas, que é uma coisa que não faz, já deixa o jogo mais fácil, cara. Te impede porque eles destroem os gárgulas em alguns momentos, sim. Não, eles só destroem os gárgulas quando que vem, cara. É, bem mais pra frente também, né? É, tem isso aí também. Tem série, tem sequência, assim, do Predador que eu não cheguei a encostar no chão, cara. Eu fiquei ali no gárgula esperando os caras passar por baixo de mim. É, mas assim, você quer falar ou... Arregou. Eu queria dar minha opinião sobre o City. Eu acho que o que me pega mesmo, que eu achei pior nesse no segundo jogo, foi que eu acho que... Eu já até falei que a história do primeiro é muito mais... fechadinha, ela é melhor contada pelo design do primeiro jogo, que é mais linear. Você tá o tempo todo atrás da história, tá seguindo a história, pouca coisa te tira atenção. E o 2, ele melhora tudo, tecnicamente. Melhora combate, melhora tudo. Aumenta muita coisa pra você fazer, muita coisa paralela, muita missão secundária. E quando você tá... Do nada você se vê fazendo besteiras, outras missões pra você evoluir, ou sei lá, você tá perdido e não segue a história. Pelo menos foi comigo assim, sabe? Que eu tenho meio que... Eu gosto de completar tudo no jogo, então quando eu vejo um detalhezinho eu tô indo atrás, e acaba que a história ficou um pouco... fica esquecida, e depois eu tenho que voltar pra história. Então, tirando que eu gostei mais da história do primeiro jogo também. Um ponto que eu queria botar aqui é que, tipo, tem tanta coisa acontecendo, tanto a gente chegou a discutir, tem tanta coisa acontecendo no Arkham City, velho, que realmente a gente chegou a falar isso, né? Aquela parada lá não podia ser feita em uma noite só, em 10 horas. Coisa pra uma semana lá. Uma coisa que eu queria complementar é o seguinte, se você pegar a história e analisar a motivação de alguns personagens, você vê que é umas coisas muito improváveis, né? Tipo, o Ra's al Ghul tá envolvido com aquilo tudo desde o início, sabe? Ra's al Ghul nem tava vivo, cara. Ele tava enterrado. É pessoa. Mas a gente nem contou a história. Vamos contar a sinopse, mais ou menos, que pra dar uma base, né? Que nesse segundo jogo, o diretor lá do Arkham Asylum, ele vira prefeito de Gotham, né? Isso. Exato. Ele resolve transformar uma parte de Gotham. Isso mesmo, né? Uma parte de Gotham e transforma na penitenciária. Porque fala que aumenta crime, não tá tendo espaço na, no Arkham Asylum, na Blackgate. Só que aí ele fecha um... Peraí. Digamos... Não é que tá... Aquela parte ali da cidade, ela já tá condenada por causa de um terremoto que ocorreu. Então é o cenário perfeito. Ele fecha aquela parte da cidade ali, transforma a prisão. Tá. E não era projeto dele. Era o projeto do Hugo Strange que veio com essa proposta pra ele. Sim, mas pra, pro mundo é a ideia dele. Ele tá sendo manipulado pelo Hugo Strange. E a ideia é fechar aquele lugar lá e virar uma prisão gigante e aberta, né? Os presos ficam todos soltos lá e a única restrição que eles têm é não fugir. Exatamente. Só que aí o Batman fica meio receoso, com medo de das coisas crescerem muito lá e perder o controle, né? Tanto que deu merda que um prisioneiro fugiu, o único prisioneiro que realmente conseguiu fugir de Arkham é o Black Mask, que deixa claro na história. Nisso, qual é o plano do Batman? Ele vai de Bruce Wayne virar prefeito. Isso. E vai ir contra a parada. Tanto que no começo do jogo... É, virar prefeito não, né? Virar candidato contra. Né? Tá, ele tá se envolvendo em política. Na verdade, ele vira o líder do anti-arca, é o movimento que acontece no jogo. Que é, inclusive, o começo do jogo é isso, essa animação dele dando lá no comício, falando contra. E que começo de jogo, cara? Não, daí, tipo, ele... E também que ideia de bosta, né, cara? Eu vou pra porta do lugar fazer meu protesto. É? Não, é impossível dar merda, cara. O cara tem... A segurança do lugar não é nem a polícia, cara. É... O segurança Tiger. Privada, é né? Segurança Tiger privada, cara. É PMC, cara. Mas eu fico pensando, será que o Batman ele não tava planejando fazer isso, não? Não sei. Pelas conversas dele, aparentemente não. Ele só queria, tipo, tumultuar ali na frente. Porque eu fico pensando assim, não teria como ele resolver aquilo lá dentro muito rápido. Não. Se ele fosse entrar lá como Batman, o Bruce Wayne ia ficar desaparecido por muito, muito tempo. Então a melhor coisa que poderia acontecer é, desapareço com o Bruce Wayne jogando ele lá dentro. Pronto. Now I'm taking you down too. E dentro desse cenário todo que tá armado, a gente descobre um pouquinho pra frente que o Coringa tá lá dentro e ele tá ferrado por causa do soro Titan, né, que ele tomou no primeiro jogo. E agora ele precisa de uma cura e quem que ele vai usar como bode expiatório pra pegar essa cura é, lógico, é o Batman, o qual também é infectado pelo sangue do Coringa, que o próprio Coringa faz isso. Exato. É verdade. Antes de tudo, eu acho que a gente podia começar pelo... O que que é essa possibilidade de a gente ter um quarteirão... Quarteirão não, né? Cidade, né? Uma cidade bloqueada. Um distrito. Um distrito bloqueado com vários vilões do Batman. Isso é um, como é que fala? Sandbox lá, né? Um lugar pra ser playground, né? Pra qualquer um que gosta de jogo, né? Tipo, vai ter mil coisas pra você fazer lá dentro. Um monte de vilão, um monte de bandido pra bater. A proposta eu acho que é excelente no papel, mas quando coloca em ação, pra mim, perde um pouco da mão. Eu acho que, assim, fica meio estranho. Como é mundo aberto, você não tem como costurar as coisas, porque você não sabe o que o jogador vai querer fazer primeiro ou depois. Então fica meio estranho você, como Batman, de repente parar de estar perseguindo o Coringa pra falar, peraí, eu vou ali fazer aquela missão dos Ais de atender um telefone. Sim, exatamente. Que é que é muito estranho você ter que, no meio da missão, você ter que parar pra ir atender um telefone. Você não tem, né? Você pode fazer. Você não é obrigado, você pode. Mas o que eu queria chegar é o seguinte, eu acho tão bem intencionado, e mesmo que fique destoante da narrativa, eu acho que funciona bem, porque eu acho uma forma tão legal de você dar uma pausa na história principal e dar uma esticada que eu acho que não satura o jogo, sabe? Mas o lance é que a situação é tão urgente que não faz sentido você parar. Isso é destoante demais. Você tá lá, tipo... Vocês paravam? Ah, sim, porque eu, tipo, chegava e via alguma coisa, tipo, você falou que você tem déficit de atenção, acho que eu também devo ter no jogo, pelo menos, que qualquer coisinha que eu vi um bando de maluco em cima do terraço lá, com arma, aí eu parava pra bater neles, aí eu descobria uma charada, aí eu via uma missão secundária, aí já tava perdido já no jogo, aí pra voltar, bem depois pra voltar. Eu fiquei meio afobado, porque eu levo a sério o jogo, eu ficava assim, porra, mas o protocolo 10 vai foder todo mundo, tem que resolver isso. O que é o protocolo 10? Meu Deus, o que é isso? Meio que eu fiz o jogo meio nas pressas. Eu praticamente, o que eu mais parava no jogo, é quando, sabe quando tem ataque de um cidadão pelos grupos? Uhum. Ah, sei. Sim, isso eu parava na hora também. E toda hora. Não tinha como. Eu falava, Batman. Eu inocente, eu tenho que salvar ele. Sou Batman, porra. Porra, é o mínimo que eu faço, né? Mas o que eu queria chegar no ponto é que o que eu acho mais legal é do como eles dão uma vida, uma da vida ao visual da história. Por exemplo, como você tem os capangas de várias facções, do Coringa. Sim, isso é legal pra caralho. Duas caras. Pinguim, você tem gangues com visuais diferentes. E você tem circuitos dentro desse distrito que são caracterizados conforme o chefe daquela área. E mais do que nunca, chefe é a melhor palavra pra poder descrever isso, né? Esse jogo tem uns chefes excelentes, melhores que o primeiro, isso é fato, né? Só de você falar da luta com o Mr. Freeze é muito legal, muito massa. Eu acho o melhor chefe da série, cara. Com certeza. Apesar de eu gostar muito do cara de barro no final, mas é por causa que... Você gosta? O Leon também não gosta. Defenda agora, Marx. Cara, sabe o que seria foda pro final? Peraí. Primeiro eu quero que o Marx defenda o porquê que ele gosta do cara de barro. O lance com o cara de barro que eu gostei acho que é simplesmente por causa que o Batman pega uma espada e começa a picotar um monte de carinhas de barrinho. Eu preciso de um companheiro. Que eu achei divertido só, porque muda um pouquinho da dinâmica do jogo, mas pra chefe final é broxante pra caramba. É broxante. Tiro no pé que eles deram. É, mas é da mesma coisa do primeiro, né? Como a gente comentou antes. Eu acho que o meu chefe favorito é sem dúvida, o Mr. Freeze. E junto com ele, um que eu gosto muito, cara. É o Solomon Grant, cara. Sim, também. A luta é muito legal. É o assim, de todos os jogos, ele é o melhor chefe gigante que tem, cara. Eu acho também. Verdade, com certeza. Sabe o que eles podiam ter feito? Só que isso aí contra a história da parada. Eu acho que se o cara de barro tivesse no pinguim e o chefe final fosse o Solomon Grant, o jogo ia ser diferente. Cara, a gente não ia reclamar tanto, porque a luta do Solomon Grant é muito boa. Ela é muito boa. Ela dava um chefe bom, um chefe final bom. Isso. Mas aí também é outro ponto que eu chego. Eu acho ruim a necessidade que eles tiveram no segundo jogo de transformar o Coringa novamente no vilão principal. Exatamente. Exatamente, nossa, cara. Isso é triste. Isso aí pra mim... Sim. Apesar do plot twist dele ser ruim, eu não acho ruim o fato do Coringa ser vilão principal. Eu acho ruim ele sempre ser o vilão principal, sabe? É. Você forçar a barra, né, cara? É. Sabe um negócio que me deixa triste? Não sei. Que me apresentam o Duas Caras, né, cara? No final do primeiro jogo citado, né? Isso. É. Ele cita no final do primeiro jogo, daí, caralho, vai aparecer o Duas Caras no segundo. Cara, não faz porra nenhuma, cara. Ele é tutorial, cara. Uh-huh. Botaram Duas Caras, que é um vilão foda de tutorial, cara. E eu acho que é uma Duas Caras é um dos vilões do Batman. Se você não trabalhar bem e simplesmente focar nele como um cara excêntrico que tem fascinação pelo número 2, não funciona, cara. Não, ele fica galhofa. Fica galhofa. Ele fica o Tommy Lee Jones, né, cara? Fica, só um minuto, já volto. Estava lembrando de comentar aqui da Mulher Gato. A sua versão veio com a Mulher Gato? Veio. Eu tenho a edição especial, veio na caixinha, veio com uma revista em quadrinhos. Muito... Ah, eu tenho essa também, então. Você leu? Não. Eu dormi não. Eu nem mexi, né? Eu guardei e tá aqui até o meu lado. A minha amassou, fiquei triste, mas eu nunca li não. A minha não veio com edição de revista quadrinho, não, só que veio com catálogo de bonequinho. Tá vendo assim? É pra você comprar, compre agora. Eu vi, cara. Os bonecos até que são bonitos, cara. É, o design do jogo é muito bonito, né? Todos os personagens têm um design legal. Designer não, né? O design. O único problema dos bonecos, assim, é que eu acho que a empresa americana que faz, a articulação deles é gigante. Né? Não é que nem, tipo, boneco figura japonesa, que tem um cuidado maior, a articulação fica meio que escondida. Então, se você não trabalha direito com Duas Caras, fica galhofa. E o legal do Duas Caras, cara, é... Duas caras é ótimo, né? Duas caras, cara. O problema do Duas Caras, você tem que pegar ele e pegar a melhor essência do personagem, que é um cara perturbado. E que ele não é simplesmente um... Essa faceta... Faceta com Duas Caras, ótima palavra que eu escutei. Essa faceta de... Você tá bem. Essa faceta excêntrica que eles querem dar, não funciona. Sim. E essa coisa de ser vilão demais também não funciona com Duas Caras. O que eu acho feio mesmo no Duas Caras desse arco é que ele realmente conversa como se fosse duas pessoas. Que eu acho muito, muito escroto, velho. É também uma coisa que eu acho meio ruim na série Arkham. É as formas, entre aspas, realistas que eles tentam explicar cada vilão. Ah, você vai falar da garrafa. Puta que pariu, tô esperando isso aqui. Primeiro vou falar Duas Caras. Ah, não, que Duas Caras tem que ter dupla personalidade. Eu acho a ideia mais boba pra se pensar no Duas Caras. Eu acho uma bobagem. O contexto mais legal do Duas Caras é: você tem duas faces de uma mesma pessoa em dois tempos diferentes, entendeu? Você tem a lembrança do passado, que era uma versão dele normal, e tem a versão desfigurada, que representa a queda dele no mal. Não é que ele tem duas personalidades. Isso aí é... é muito chato, cara. Ah, chatíssimo. Pode ver, cara. Representação boa do Duas Caras não tem disso. O Duas Caras do filme do Lolo tá melhor representado que o Duas Caras desse jogo, cara. Claro. A cena de apresentação dele, que é ele conversando com si mesmo, cara. Pra que isso, cara? Não precisa. Sério mesmo? É o Gollum, né? My precious, my precious. É um Gollum que não é legal, né? Tanto que assim, que ele é o tutorial. Ele é a coisa mais desprezível no jogo e é um vilão foda, cara. Exato. Eu fiquei de cara quando eu joguei essa parte. A gente não tá muito atrapalhando. Você sabe qual que é o pior? Ele virou o vilão do DLC da Mulher Gato. Sim. Só que é muito... eu tava falando isso daqui com o Daniel. É muito pouco pro tamanho que ele é, cara. A origem de Duas Caras sempre é interessante. Sair assim de coadjuvante, terciário, rola não. Deram mais ênfase pro pinguim do que o Duas Caras, isso é muito triste. Eu acho o pinguim foda também, cara, eu acho... ah não, meu irmão, puta merda. Eu gosto do pinguim, mas cara, não é que o pinguim é foda em si, ele é patético, mas ele é um cara que eu acho que ele funciona bem no universo do Batman, sabe? É, eu acho que aquela escrotice dele, e é uma vertente boa pra chefe, sabe? O cara que é escroto, pronto. Só que eu não acho que ele merece ter um tempo maior de plot e de trama do que o Duas Caras. Só isso. Não, isso eu não julgo. Eu acho que vocês estão totalmente errados. O Danny DeVito tem que ter tempo maior. Ah, não. Vai tomar no cu, cara. Vai tomar no cu. Peraí. Ô, Leon, não fala isso não, porque o Danny DeVito, queira ou não, ele é importante assim, na história do Batman. Não, ele é. Porque todos os pinguins depois do Danny DeVito são baseados nele. Ele é o pinguim. Ele é o pinguim, mais do que o Jack Nicholson, que o Jack Nicholson fez a versão dele lá do Coringa, é a versão do Jack Nicholson. O que o Danny DeVito fez foi o pinguim, pronto. Ele criou o pinguim definitivo. É, referência pro resto da vida agora. Exatamente. Taking you down too. You think I'm... junto com esse plot que a gente falou do veneno que tá no corpo do Batman, e ele... veneno, não vamos falar veneno não, porque veneno remete ao Bane, né? Esse sangue infectado que tá no corpo do Batman, que era o sangue do Coringa... ele tá com AIDS, né? Vamos ser sinceros. Ele tá com uma AIDS pesada que dá lepra, né, cara? Isso, AIDS lepral. Mas então, junto com isso, tem uma trama paralela que, aparentemente, ela parece que vai ser a principal do jogo, em que existe um tal protocolo 10 que vai ser colocado em prática naquela noite, e o Batman precisa descobrir o que é isso, poder impedir, além que ele tá com o encargo, ele tá com o problema de que o Hugo Strange sabe quem é o Batman, ele sabe que ele é o Bruce Wayne, então ele tem que lidar com esses múltiplos problemas, mas a cidade cheia de vilões fazendo asneira a noite toda. Sejamos sinceros, né, esse Hugo Strange é bem estranho. Você veja a merda que está sendo que jogou no ventilador hoje. Ô, cara burro, que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Meu Deus. Vamos lá, eu posso botar dois pontos aqui que eu acho legal no jogo? Assim? Não. Só dois. As charadas, elas vão contando o que aconteceu com os personagens após o Arkham Asylum. Você consegue um background. Eu até queria que isso aí virasse uma história paralela, uma animação, até um animatic contando o que cada um tava fazendo antes de ir pro Asylum. O Coringa é o mais patético de todos, cara. Só pra dar uma ideia, ele tá fugindo do Batman na água. Daí, tipo, o Batman acerta o barco dele e eles caem em Arkham, no asilo. Em Arkham City. Isso aí é bem patético. E um negócio que eu achei legal, localizações das coisas, tipo, tem o Crime Alley lá, que você visita onde os pais do Bruce estão mortos, o Fred deixa uma mensagem lá pra ele, que é foda. Pera aí, eu acho foda que o Leon, quem não sabe, ele tá nos Estados Unidos, e ele fala inglês, ele é poliglota, ele é tipo o Jô Soares da gente. Um beijo do gordo. Não, eu não sou tão babaca. Ele é troglodita. Não, mas você... não, eu vou chegar no ponto em que você se torna um babaca. Surprise, motherfucker. O Batman, ele tem uma tradição aqui no Brasil e ele tem a tradução pra vários termos. Os vilões todos têm nome em português. Inclusive, deixa eu fazer um apontamento. Não é Batman, é Morcegômen. Mas você sabia que a primeira história em quadrinhos do Batman foi traduzido como Homem-Morcego? Não, é Morcegômen. Morcegômen. Morcegômen. Pode continuar. Aí a questão é, eu não sei o que você falou aí, mas eu acho que você tá falando do Beco do Crime, né? Que é onde foram assassinados os pais do Bruce, né? Exato. Chama de Beco do Crime, cara. Aí depois, aí chega um cara que é Zé Mané que nem eu, que não sabe falar inglês. Aí fica com ai, pô. Que não sabe. Os caras estão me excluindo. Os caras ficam falando inglês. E o Black Flash? Não. Posso falar um negócio pra esse cara? Eu só achei meio que forçada as localizações das paradas, cara. Tipo o quê? Tipo, o teatro lá, onde os pais do Bruce são mortos. Na frente dele é a clínica do Strange, cara. Ah, você fala também. A geografia do lugar, né? A geografia do lugar. É, tem umas coisas assim que eu acho bem forçado. É, e tipo... É porque não podia ser muito grande o tamanho que devia ser, né? Eu sei, mas tipo, poderia ter posto a clínica do Strange em outro lugar, né, cara? Não na frente, sim, do teatro que os pais do Bruce foram mortos, né, cara? Não, o estranho é o seguinte, cara. É que como que tudo... Ah, estranho. E depois a minha piada que é ruim, né? É como que tudo da cidade de importante tá ali. Mas é que ali parece que é o centro da cidade, né? Tipo, você vai pro... Você anda um pouquinho e você tá lá no lugar lá que começa o jogo, né? Ah, o Tribunal de Justiça. Aí você anda um pouquinho na rua e já tá no teatro. Aí você atravessa a rua, tá na clínica do Strange. Aí você desce, vira pra esquerda, tá no boteco do Zé Mané. É uma coisa do lado da outra. É, isso aí que eu achei um pouco, só um pouco forçado do próprio game design do jogo. É, eu acho aceitável. Eu acho forçado, mas também, ao mesmo tempo, eu acho aceitável. É, vocês têm que lembrar que é um jogo, né? Mais forçado do que o charada com um monte de... fazendo um labirinto dentro de uma prisão, tranquilo, né, cara? Pois é, é. O que eu acho mais impressionante é de onde que ele tirou tanto neon pra poder espalhar pela cidade, cara. Não é barato não, cara. Ele tem os capangas dele lá e o Hugo Strange deixou porque os dois estão de main. Uma coisa muito estranha. Neon, cara. De onde que ele tirou tanto neon, cara? Velho, tem uma fábrica de neon lá. Você tá pegando, você pegando a coisas pequenas. Ele é o dono da fábrica de neon. De leão. Ele é dono da fábrica de leão. Meu Deus, que fábrica nojenta, hein? Meu Deus. Qual que é o ponto alto do jogo pra vocês aí? Aquele prédio lá perto da torre. Filho da puta. Isso é muito escroto, cara. Que desgraçado. O ponto, né, mais alto. É o Wonder Tower, né, cara? O ponto mais alto do jogo. É verdade, o Wonder Tower. Pra mim é quando você... Acho que quando você encontra lá a Thalia, cara. Quando você vai perseguir a Thalia. Entendi, quando você vê a bunda da Thalia, é isso. Exatamente, volta pra caralho. 500 infinitas pra aquela Thalia Ogu. Aí, olha o nível. 1000 a 0 na do filme, ela não é gostosa, cara. A Thalia Ogu, é isso. A Thalia Ogu é uma ninja e femme fatale. Ela tem que fazer o pau do Batman subir, velho. Sem o gancho, né? Exatamente, sem o gancho. Sem o bate-viagra, né? Acho que a história em si é o ponto alto do jogo, novamente. Como eu me perdia muito pra fazer, que eu desviava pra todo lado, fazendo missão secundária. É... Não sei, eu acho que eu tô meio perdido aqui. Tá legal, já chega! Não sei o que eu falo, não. Desonra pra toda a sua família! Corta aí, depois eu penso que é o ponto alto. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca! Voltando um pouquinho, então, pra história... Fala seu ponto alto aí. Pra mim, você enfrentando o Mr. Freeze, como a gente tava apontando como o melhor chefe do jogo... Da franquia. Sabe, o negócio que eu mais gosto desse jogo... Não sei. É o quanto ele estende tudo a um nível... Ele, mais do que nunca, o jogo é um simulador de Batman. E uma das coisas que eu acho que é muito pouco explorado no primeiro jogo, e nesse é muito bem explorado, porque é uma necessidade pra você poder movimentar num cenário tão grande, que é o voo. Voar. Subir. Ah, bem legal. Enquanto você se move como sendo Batman. E o upgrade do gancho. Ah, aquilo lá é muito útil, eu adoro. É a primeira coisa que eu faço quando começo o jogo. Também, você tá naquele treinamento. Fico passeando pela cidade, voando, mergulhando e subindo. Uhum. É legal. Legal, bem louco. De ilusão e um sonho audaz feito combos, né, cara? Os combos desse jogo são excelentes. As animações então são boas também. É, e eu acho que esse que é meu ponto alto. You win! Eu acho que a jogabilidade de combate e a evolução que teve do primeiro, muito melhorada, bem mais divertida, né? Recompensador. E acho que eu preferia, eu ficava o tempo todo lutando, todo mundo que achava que queria espancar. Perfect! esse esculacho, tá? Uma coisa que eu acho interessante nesse jogo é que vai passando, você vai passando a missão principal e coisas vão acontecendo no jogo, na cidade, no jogo. Tipo, tá tendo uma guerra de gangue dentro da prisão, então a gangue do Coringa, do Pinguim, do Duas Caras, eles estão batalhando dentro da prisão. E enquanto você vai progredindo no jogo, vai acontecendo coisas com essas gangues. Tipo, a galera do Duas Caras vai lá enfrentar a gangue do Coringa, daí, tipo, o pessoal do... Não, mentira. O Duas Caras vai enfrentar a gangue lá do Pinguim, o Pinguim vai lá fuder com a galera do Coringa, tipo, o pessoal do Pinguim explode uma ponte pra afogar a galera do Coringa que tava vindo pra fuder com eles. É, isso é bem legal. Bem louco. Isso aí deixa o jogo vivo, o ambiente, não é simplesmente mundo aberto sem nada acontecendo. É, e os comentários que os capangas fazem, tipo... É, se você parar e escutar entre uma missão e outra o que os capangas estão falando, você vê que tá acontecendo coisas. O mundo está vivo ali. Isso é legal, verdade. Você pega o rádio da polícia também, que é bem legal de você ficar ouvindo. E isso é bem legal, sabe? Você tá fazendo parte de algo que tá acontecendo mesmo. Tá vivo aquilo ali, né? Now I'm taking you down too. Ali tentando descobrir o que é o tal protocolo 10, e você chega até o Ra's al Ghul e descobre que ele faz parte daquela trama, que ele tava planejando, e que praticamente a trama é destruir aquilo ali tudo no final e matar todo mundo, né? É, sim. Que é o tipo de plano mais estúpido que um vilão pode ter, né? Não, o plano realmente dele era testar o Batman, né, cara? Pro Batman ser o seu sucessor, né? É. Beleza, eu acho que o problema do jogo é que nas suas justificativas, ele se torna meio forçado, que eu acho que é o ponto mais baixo do jogo, sabe? Ele fica ridículo, né, cara? Ah, fica umas coisas meio ridículas assim, cara, realmente. Eu vou te falar exatamente quando o jogo fica ruim. É quando o Ra's al Ghul aparece lá no Wonder Tower. Não fica ruim. Não fica ruim. Dá aquela... É. Bumpeada, vamos dizer assim. Isso. Você chega lá, dá porrada no Green Strand, você fala, caralho, meu irmão, que finalmente 10 horas nessa porra aqui, finalmente tô espancando esse viado. Aí chega lá, o Ra's al Ghul dá a espadada, não, o plano era meu, blá, blá, blá, blá, blá, pra te testar, realmente você é o meu sucessor. Daí trapalhões, né, cara? Explode o negócio, o cara é empalado e a Itália tá com Coringa. Isso aí a gente voou, né, cara? Storyline, mas foda-se. Marx também edita, e eu acho que ele deve ter também a mesma obsessão que eu, que é a coisa mais mágica de mexer em qualquer programa. Você conhecer os atalhos. Sim. Você saber uma teclazinha que você usa que você faz a coisa mais rápida. É a coisa que eu mais gosto de aprender no programa de edição, qualquer outro tipo de programa. E o Batman, o controle dele é muito complexo, muito bem feito, apesar de ter o probleminha que a gente tava até comentando ontem, né, Leão? E o botão de ação dele é o X, que é o mesmo do pulo. E isso não funciona muito bem dentro da mecânica. É o único defeitinho de mecânica que encontro. Mas só que no Arkham Asylum, ele te atrapalhava, principalmente na parte lá do espantalho. Só que pra mim, no Arkham City não tem muito... Eu não digo nem uso. Realmente, ele só te atrapalha quando você tá tentando fazer a parada do charada. Ah, depende. Na hora que você vai perseguir alguém, alguma coisa do tipo, eu digo assim. Eu não tive problema nenhum com isso, que eu joguei no PC. O PC tem 432 teclas e é muito mais melhor de bom. Jogar no mouse, virando... Ah, você jogou no PC? É. O que você pode fazer com esse PC? Jogar de novo, já tô baixando. Não contavam com minhas astúcias? É, Leon, te desarmaram, cara. Desarmou. Eu gosto muito dos atalhos do jogo e como que isso faz o combate fluir tanto, sabe? Ah, pera aí, eu acho que eu vou deixar explosivo pro cara. Aí você aperta a combinação de um botão, você deixa, pula por cima de um, explode, já matou dois, aí você vai fazendo isso e de repente você já matou todo mundo e fez um combo infinito. Isso eu acho lindo, cara. Viu? Falei que o Batman mata? Mata de ato, né? Acabou de falar que mata. Voltando pros pontos baixos, é a questão das motivações justificativas e soluções que o jogo traz, né? Por exemplo, trazer o cara de barro de última instância ali pra se tornar um plot twist que, tipo assim, nada a ver, né? Que, e além de trazer um chefe meio que broxante pra ser o último chefão do jogo. Só pra trollar o Batman, né, cara? Assim, ele, no finalzinho ali que ele se revela ser o cara de barro, aí mostra aquele flashback de tudo. Ah, então era você, cara de barro, não sei o que. E pior que foi... dá pra você descobrir, cara. Depois que você vê... Ah, é muito bobo, mas é muito bobo. É, então, não precisava, né? Podia ser outra coisa. Sei lá, ficou muito sem graça. Não é porque o trem tá na sua cara, te engana, e no final o cara te joga isso na sua cara, que isso vai ser legal, entendeu? Devo confessar que eu fiquei... Foi broxante mesmo. Ser o cara de barro, sabe? A última luta, eles terem resolvido dessa forma. Quando tipo, começou, o Coringa começou a aumentar e se mostrou, cara, eu comecei, peraí, mas quem é isso? Daí quando olhou assim, eu falei, peraí. Ah, o Batman tem vilão feito de barro. É, porque o jogo, ele te dá uma suspeita de que alguém roubou o antídoto e você pensa por um instante naquele momento ali que foi o Coringa. Porque deixou a carta, né, cara? Exatamente. Só que não foi... Quem que foi que roubou o antídoto? Foi a própria Talia. Ah, sim, foi a Talia, verdade. Você sabe por que ela roubou, né? Não lembro, me fala. Ela queria manipular o Bruce pra virar o sucessor. Que na história não faz sentido nenhum, já que ela tava putinha com o Bruce, né? Mas é o papai dela que tá mandando, né? Não, mas, porra, né? lá ela já tava puta com os dois. Ah, esse jogo, a história não faz muito sentido, então foda-se. Pô, tenta Lost, né, cara? Então se foda. Ah, mas quando a coisa tá assim, ela não se mostra muito resistente, você querer discutir, você vai querer só desmoronar o jogo, sabe? Besteira fazer isso. Você aceita e pronto. Não tem como. É, me dá o jogar sem entender a história. Porque eu acho que esse jogo é uma boa prova de que você não precisa ter um roteiro muito redondo, um roteiro muito genial pra você fazer uma boa história. Você pode ter uma boa estrutura, bons personagens, um bom ritmo. E isso não falta no jogo. Você tem ritmo, você tem bons personagens e tudo que eu falei. Só deu uma trama muito elaborada. Aí você ignora e foda-se. Você tá dando combo de 200 pontos ali, então foda-se. Não tem que ligar pra isso. Tem que ficar concentrado e apertar quadrado. Triângulo. Now I'm taking you down too. Então, o jogo foi novamente um sucesso. Todo mundo gostou do jogo. Ah, jogo, não sei o que, beleza. Caiu no mesmo ano de Skyrim. Não tem como ganhar, né? Lembrando que, na minha opinião, Skyrim não é aquelas coisas, hein, cara? Ah, é? É, é um jogo legal. Que te engana bem. É um jogo que te engana bem, cara. É um jogo legal. Só que não é tudo isso. Você gostou de provar? E tem também uma coisa assim que é até corajosa no jogo, que eles matam o Senhor Coringa na última cena do jogo. É, mas já não faz mais sentido, né? Já que o dublador falou que não ia fazer mais. Eu achei que era a única... então vamos matar, foda-se. Não é só por esse motivo. Não deve ser, né, cara? Acho que eles quiseram dar um final bombástico e mataram o Coringa. É. Devia já ser os planos deles fazerem só esses dois pra essa geração e depois concentrar no próximo, que seria nessa geração atual do PlayStation 4, né? Veio o dinheiro, falou mais alto, e a Warner Bros. Fez o Batman Origins, que é o pior de tudo. Eu acho que eles mataram pelo seguinte... Matar um personagem importante que nem o Coringa dá repercussão. Queira ou não, vai dar repercussão. Pra caralho. Eles tinham essa liberdade de saber. Um próximo jogo com uma outra voz fazendo Coringa vai ser alvo de crítica. Então eu acho que eles se aproveitaram. Juntaram o útil ao agradável ali, entendeu? Eu não acho que não tenha nada de muito mérito nesse final. Acho legal, acho bacana. Acho que uma cena legal, emocionante pra quem conhece o Batman há muito tempo, sabe da relação Batman e Coringa, do romance dos dois. Então fica um negócio legal ali no final. Now I'm taking you down too. Chegando agora no Batman Origins, quando o jogo acabou, deu aquele giro todo, repercussão, realmente eles queriam fazer o próximo jogo pra próxima geração, tanto que eles nem fizeram esse último jogo, né? Que é o primeiro jogo da série A que não é feita pela Rocksteady. No, God, please, no! Sim. Aí, assim, é um caça-níquel? É. É um caça-níquel. Total. Entretanto, eu também acho que existe outra razão pelo lançamento do jogo. Qual que é? Eu acho que as produtoras têm um medo de que, se você não martelar na cabeça do público de que existe tal série, por algum motivo mágico, as pessoas vão simplesmente esquecer daquilo ali, e se voltar muito tarde, não vai fazer tanto sucesso. Ah, eu acho que é o contrário. Quando a coisa é boa, se tiver um intervalo entre um e outro, tipo, principalmente em jogo. Não, tudo bem. Se tiver um intervalozinho, é aquela ânsia que dá pra jogar, sabe? Aí quando sai o jogo, explode de vendas. Eu também acho que seja assim, mas eu acho que as produtoras não se ligam nisso, entendeu? Elas pensam que é o contrário. Eu penso que eles aproveitaram da marca e lançaram um jogo que já tinha publicidade pronta, já ia vender de qualquer forma. E ganhar mais um dinheirinho no final de geração de PS3, né? Eu não digo publicidade pronta, porque eles martelaram isso daí em E3, em evento. Sim. Olha o novo sistema de investigação, olha os novos gadgets, que não sei por que ele não usou isso aqui no Arkham. Depois, né? Que é o mal do prequel, né? Primeiro, eu sou contra prequels, cara. Principalmente em jogos. Sabe por quê? Você tem uma... Em todos os jogos, assim, que tentam trazer, tipo, uma história passada, você tem uma atualização em jogabilidade e... Mecânicas e gadgets. E, tipo, você sempre vai cair nesse ponto aí de... Meu irmão, se ele tinha tudo isso, por que caralho ele não usou no último jogo? É, fica um paradoxo temporal ali de tecnologia. Fica estranho mesmo, né? Eu só não sou contra a todo prequel. Eu acho que prequel pode, sim, se funcionar e fazer bem, sabe? Desde que seja bem... Poder do Chefão 2 tá aí. Exatamente. Foi o primeiro exemplo que eu pensei. First Class do X-Men também acho um ótimo exemplo. Mas é meio mal pensado, porque no jogo de no Origins, que é o primeiro da cronologia, parece que ele tá mais avançado tecnologicamente do que nos outros. Ele tá com a armadura mais cabulosa, ele tá com a bate-asa, tem muito mais gadget. É meio paradoxal mesmo. Porque realmente parece que a armadura dele tá muito mais foda do que a roupa de Lycra que ele usa nesse jogo, né, cara? Sim. Eu fico chateado, é que é difícil, jogo torna difícil quando uma série é muito grande, você querer fazer uma coisa menor. Eu acho assim, que se eles fossem fazer um jogo pra preencher o buraco, por que eles não fizeram um jogo de origem com um foco menor na ação, mais na narrativa, mudasse um pouquinho o sistema aqui e ali, trouxesse uma coisa que eu sou muito afim de ver nessa série, de que assim, pô, vamos trazer, sair dessa coisa de que tem que ser numa noite só, e vamos fazer também a faceta de Bruce Wayne ser importante na trama, e é a questão de investigação, sabe? De que o Batman ser um cara estrategista, de que talvez ele tenha que usar a fortuna dele, ou a imagem dele num plano pra poder chegar num tal vilão, fazer uma investigação mais complexa do que seja apenas ele chegar e escanear um lugar. Mas não, o Origins, ele pega ele pega até um pouquinho da estrutura do Batman Arkham City, que tem essa coisa de que, ó, tem até a meia-noite aqui da noite de Natal pra o pessoal te matar, né? Que é aquela estrutura de roteiro que é a bomba relógio, né? Você coloca um cronômetro, cria essa urgência. E esse jogo fica nisso. E é meio patético, né? Porque primeiro que eles te vendem uma coisa que não te trazem depois. Te trazem... São 9 vilões? Ah, é 425 mil vilões. É, eles te trazem uma liga de assassinos que vai atrás do Bat. Cada um... São 8, não? São 8. 8, 9, por aí, é. 8 ou 9. Que cada um em separado vai competir pra ver quem consegue matar o Batman primeiro. É, isso é broxante, né? É broxante. Que eles colocam 3 dos vilões. Um pra morrer aleatoriamente no início, só pra te dar uma gag horrorosa, que eu acho super desnecessário nesse jogo. O que aconteceu? Ah, é o Shocker, que ele te dá uma luva de choque pra você ter um modo Berserk lá, que você vai socar mais rápido a pessoa e dar choque. E você tem 2 vilões que ficam como side quest. Simplesmente assim. Aí sabe, é aquela coisa. O jogo não tem frescor. Ele te dá um gosto amargo de que eu já comi isso e já tô meio enjoado. O gráfico dele não é muito bonito. Eu acho ele bonito, sim. Eu não acho um jogo feio, não, cara. Eu acho ruim a questão do seguinte. O medo de eu... Por exemplo, eu fui jogar o Arkham Asylum por último. No combate mesmo, eu já tava meio enjoado porque... Eu platinei a porcaria do City e joguei pra caramba o Origins por pouco tempo. Você vai jogar isso aí na nossa cara até encher o saco, né? Eu platinei? Claro que eu vou jogar na cara de vocês. É o único jogo que eu platinei na vida. Eu tenho que jogar na cara de alguém. Então você pega todos esses troféus e enfia no cu e rode. Se não fosse a estrutura narrativa, as possibilidades, bons chefes, eu acho que eu ia ficar meio horrorizado ter que jogar aquele jogo, entendeu? Por causa do Origins, que traz um gosto amargo pra série. E é meu medo pra o próximo jogo, de que pode vir a chegar aí, trazer algumas aprimoramentos, mas fazer um pouquinho mais do mesmo e ficar uma coisa saturada. E o jogo não atingir o seu ápice por conta de um jogo caça-níquel, que é o Origins. É, eu acho que vai ter uma alteração ou outra, gráficos lindos, né, que a gente tá vendo nos vídeos. Vai ter o Batmóvel Tanque Assassino do Inferno Plus. Ai, Master 2013. E... Que lindo, cara. E vai ser mais vai ser mais uma vez o Coringa vai ser vilão. Não. Então... Não, se eles voltarem com o Coringa a terceira vez, cara... Ah, velho, eu duvido. Coringa não, morreu. Morreu não. Ah, não, cara. Não, morreu não. Se o Coringa... Cara, só tem um jeito desse jogo aí ser uma bosta. Batman bater no Arkham Knight e descobrir que ele é o Coringa, velho. Isso aí vai ser de amargar, vai ser de você pegar todos os outros, pegar pela janela, cara. Eu falei com o Leon. a única forma do Coringa, ao meu ver, aparecer nesse jogo é ele aparecer numa alucinação do Batman por conta do Espantalho. É, a única maneira. Eu acho que o Espantalho, sim, vai ser o vilão principal. E eu acho que eles abriram mão do Coringa, cara. Eu acho que eles não vai ter Coringa nesse jogo. Eu espero que não tenha. E te falo, pelo que eu vi dos vídeos, o combate parece que tá um pouco diferenciado. Vamos ver. Ah, com certeza vai dar uma melhorada, vai dar uma mudada, mas eu espero que realmente seja melhor, mas acho que vai ser mais do mesmo. Cara, eu acho que, tipo, o Arkham Knight, ele vai ser aquele outro vilão, o Firefly, como é que é o nome dele? Vagalume. Isso. É, eu acho que vai ser o Vagalume, e realmente eu não sei a história do Vagalume mesmo, só vi ele mesmo naquele novo Batman. Olha, o Vagalume, ele era muito triste. Aí um dia ele descobriu que se ele piscar a bundinha, todo mundo fica feliz. Aí acabou. Eu acho que o Arkham Knight vai ser o vilão de físico do jogo. Coringa vai ser o intelectual. Coringa, vai ser espantado, cara. Vai ser Coringa, rapaz. Now I'm taking you down too. Pulamos o Orange agora. O que cada um acha que vai ser o jogo? Pra mim, eu acho que vai ter grande participação. Não, Leon. Oi. Fala o que vai ser pra mim, por favor. Fala o que vai ser pro Anderson. Tá bom, desculpa. Pro Anderson, vai ser... Tá bom, deixa eu começar desde o começo. Cooking Mama. Deixa eu começar desde o começo, que eu fui bem egoísta mesmo. Não, vamos lá. Beleza. Não, pode falar. Pra vocês. Não, pode falar. Pode falar. Pra vocês. Vamos falar pra vocês. O que você acha que vai ser o Arkham Knight? Olha, pra começar, ele Anderson! Anderson! Deixa o Marcos falar, deixa o Marcos. Vai ser de noite, porque Arkham Knight, né? Deus, você parou. Se não, seria Arkham Day. Vai ser mais um jogo que se passa em uma noite de uma semana. Anderson, é nessa hora na edição que, tipo assim, você para a música, deixa ele falar sozinho, sabe? E, tipo, na hora que volta o assunto, você volta a música, sabe? Eu sou editor, eu sei. Momento troll esse final, né? Todo mundo se tirando no máximo. Mas sério mesmo, mano, o que você espera do Arkham Knight? Cara, eu tenho medo do que esperar, porque no meu coraçãozinho tá dizendo, vai vir mais do mesmo. Eu espero que não, sabe? Eu confio na Rocksteady pra ele fazer uma coisa nova. Mas eu acho difícil, porque você tem principalmente em jogo, quando você tem um pilar tão forte, como dois jogos excelentes, mas que infelizmente a fórmula, não só por conta deles próprios, mas do que já teve depois de genéricos e afins, eu acho difícil eles poderem fugir disso, entendeu? Claro, tá, o jogo tá lindo, você vê lá que tá muito bonito, o design, a direção de arte, os gráficos. A jogabilidade parece interessante, mas eu não sei se realmente vai vir com o frescor de algo novo. Eu quero que sim, mas eu não sei dizer. Eu acho difícil eles apostarem em algo muito psicológico, muito tenso, usando só o Espantalho. Eu acho que isso talvez não venda. Tanto que tem o Arkham Knight aí pra vir como vilão de braço ali pro Batman. Eu seria mais feliz podendo falar do que eu gostaria de ver no próximo jogo do que eu posso esperar. No mais, eu falo assim, que chegue, que eu tenho um PS4 na época, que eu jogue e seja feliz. Só isso. Eu acho que vai ser um jogo mais do mesmo, com tanque de guerra. Você matar robôs, porque aqueles inimigos do tanque são drones, né? Isso. São inimigos motorizados. Então, vai ser mais um joguinho qualquer aí, de pilotar o Batman. As minhas especificações finais e o que eu espero pro Arkham Knight, realmente eu espero que me tragam uma história boa que me trouxeram nesses dois jogos, me tragam os vilões muito melhores explorados, que nem Duas Caras, Máscara Negra, que me tragam mais vilões. Já estamos com o Arkham Knight, que eu tenho absoluta certeza que ele é o Firefly. O Espantalho, que tá sumido, né, cara? Dois jogos já. No, ele não apareceu no Origins, né? Dois jogos. No Origins nem no Arkham. Graças a Deus. Que como assim o Arkham Knight é o Firefly? Eu tenho certeza que é o Firefly, cara. Por quê? Eu tenho certeza, cara. Por que sim? O Firefly é vilão do Origins, cara. Tenho certeza que ele vai ser o Firefly, cara. Confia aqui. Confia no papai. Exatamente. Eu não confio nem em mim mesmo. Eu confio no Batman. Você é o Batman? Não é, então continua. I'm Batman. Então, eu só digo uma coisa. Você já viu o Batman e eu na mesma cena junto? Surprise, motherfucker. Nossa senhora, agora o tempo ficou sério, hein? Agora fiquei na dúvida. Então, né? Vamos lá. Tamo com o Batmóvel. Eu espero trazer mais uma gama de vilões. Um vilão que a gente tá esquecendo aqui, o Huss, cara. Siberiano? What? O cara que tá com o rosto do Bruce Wayne. Ah, é verdade. Isso é legal, hein? No final lá, ele fica por isso mesmo, né? Isso. No City. É muito frustrante, cara. É frustrante, não. É tipo um cliffhanger. Que é um cliffhanger, cara. Um gancho muito legal. E se ele não tiver participação boa nesse jogo aí, eu vou ficar muito decepcionado. É verdade. É jogar uma ideia boa fora, né? Exato. Eu acho mais provável, então, ele ser o Arkham Knight do que o Firefly. É, olha lá, hein. Pode ser que seja esse mesmo, hein. Ah, cara, arranca a máscara lá. Bruce Wayne? Eu sou você. Não, isso aí ele não sabe. Isso aí ele não sabe. Eu não sou você. É, eu tô... E agora que eu pensei mesmo, o próprio Azrael, que apareceu lá, falou da... Olha, é mesmo, hein. Ele pode aparecer lá, tentando dar uma ajuda pro Batman, mesmo sabendo que ele... Muita gente não gosta dele. Mas vamos ver, cara. Eu tô com boas expectativas. Eu não tô muito... Eu não tô, tipo, maluco. Nem eu fiquei com... Eu tô tentando lembrar com o que eu fiquei maluco. Pokémon. Pokémon não. Pokémon também, mas é diferente. Você sabe o que eu fico meio frustrado? Com o quê? É que nem a Rocksteady fez questão de provar que vai ter muita coisa nova, sabe? Sabe o que vai ter que vai ser foda? Vai ter o Super-Homem. Você pode escrever aí. Anota aí. Vai aparecer o Super-Homem nessa porra. Mentira, não vai. Vai, e vai ser o próximo jogo dele, Super-Homem. Cara, não tem como fazer jogo de Super-Homem. Tem. Tira todos os poderes dele. Coloca deixa eu falar, velho. É a melhor ideia do mundo. Você tira todos os poderes dele e coloca ele pra quebrar doces. Doces? Candy Crush. Candy Crush versão Super-Homem, é isso mesmo? É o grande plano do Lex Luthor. Eu tenho medo do Batman virar um novo Assassin's Creed, sabe? Mesma coisa. Assim. Ah, mas vai ser. Acho que não, cara. Eu acho que pelo primor que eles deram nos dois jogos, mesmo que o dinheiro fale muito, é suicídio você fazer isso. Já, a gente já viu no Origin. Eu acho que eles deveriam partir pra outra franquia, pegar outro personagem qualquer aí, ou outro, um jogo novo, uma nova IP, e partir pra outra, porque já tá cansando o Batman já. Não, o Batman, pra mim, eu acho que esse aqui vai ser o último jogo dele, cara. É, tomara, né? Tomara. Eu duvido que a Warner Bros. Vai deixar, cara. É, eles não vão. Com certeza eles vão fazer mais alguns jogos aí. Mas a Rocksteady se provou ser tão boa, podia fazer um novo jogo, né? Uma coisa totalmente diferente. Então, o que vocês acham da série Arkham? O que vocês acham de Arkham Asylum? O que vocês acham do Arkham City? Do Arkham Origins? O que vocês esperam do Arkham Knight? Mandem seus e-mails, suas considerações para cineloucura@yahoo.com.br. A gente fica hoje por aqui. Abraço, até semana que vem. E Batman, onde você guarda esse escudo? Entrei na feira da fruta pra ver o que a feira da fruta tem. Tinha laranja, morango e banana, só não tinha jacadu, meu bem. Feira da fruta é a feira mais cara, aonde só dá pilão. Tem a feira tamanho família, tem até a feira do melão. Vamos nessa! Tem até a feira do melão. Vamos nessa! Feira da fruta, rei! Feira da fruta, ha! Feira da fruta, rei! Feira da fruta, ha! Feira da fruta, rei! Feira da fruta, ha! Ei, vamos nessa! Olha o mercado de poder! Que aí, no Bane tem uma referência à história Nightfall, que ele pega o Batman e quebra a costela dele. Coluna, quebrar a costela, pelo amor de Deus. Até Deus fez isso com Adão, pelo amor de Deus. Costela, qualquer um quebra. Foi muito ruim essa piada. Doeu? Foi até demais, né, cara? Sim. Estou me recuperando aqui. Ah, ainda bem que eu sou editor, eu tiro se ficou ruim. Nossa. Você quer falar alguma coisa, Leon, pra fechar? Leon. I am the knight. I am vengeance. I am Batman. Só isso. Você sabe como colocar isso agora com voz fina, né? Isso é abertura. Abertura do programa. Melhor coisa pra o pessoal mandar fazer o pessoal mandar e-mail é discordar deles. Só fica puto, cara. Galera, eu só digo uma coisa pra galera que tem Xbox: uma rola no seu anel vermelho da morte. Só isso. Nossa, isso é tão antigo. Esse trem já foi embora há tanto tempo. Cara, imagina. Compra o Xbox usado pra você ver. Sabe o que eu tenho mais mas aí, raiva? Não, né? Sabe o que eu mais tenho raiva desse trem aí do círculo vermelho da morte? As três luzes da morte, né, que eles falavam, né? Uhum. É que eu acho muito dramático, cara. Ah, não, é que tem as três luzes da morte que vão se acender e seu videogame nunca mais volta. Que isso, cara? Precisa disso, cara? Precisa de luz? Precisa de piscar? Pelo amor de Deus, porra! Precisa avisar que eu morri, porra! Eu morri, cacete! Tá vendo aqui, ó? Morri!